Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Eu disse bom dia, não é propriamente bom dia, mais boa tarde, mas enfim. Bom, cá estamos e para mais uma edição deste espaço radiofónico, o nosso programa que vai trazer desde já a música Corbin Cassavet and Joe Current Road to Hell. Esta música é, aliás, já iniciou a edição de hoje da nossa Nota 7, assim mais mexida, e tem aqui então a guitarra mítica de Eduardo Sanches. Vamos também ficar nesta edição e para o fecho da mesma da minha parte com a orquestra James Last, I Don't Know How to Love In. Esta música bonita aqui tocada pela orquestra James Last, que sempre consegue registros míticos e interessantes. Provei também uma música do Skull and the Gang, aqui trazida por Ray Hamilton, a música chama-se Caras. E para fechar, vamos ficar com Sarah, música dos Romantische Wälder Folge. Música que nós bem conhecemos e que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde de quarta-feira. Fique bem, um forte abraço para si e até amanhã, às 7. Canal 1.